vou te passar um programa, tu baixa aí, o Nico estamos fazendo aqui. Vamos começar a fazer. Não, tu liga o teu. Se tiver microfone, tu liga o microfone no teu violão e o microfone lá. Ou se tu pega a tua guitarra e liga direto no teu microfone. Ah, ele é 800 KB. Nico tá tocando uma viola, a gente ia fazer uns testes. Tá, faz assim, rapaz, jogando um domínio. Pode ser? Que eu vou ali, vou instalar e vou ver se consigo tocar com o Nico. Daí depois eu jogo uma contigo. Aqui ainda, tô configurando o computador da Cat. Só, tipo, não te emociona que eu não posso fazer muito riff. Tá me escutando, Nico? Tem que ser só na manhã, tipo, só um... Elton John. Tá, eu tô ligado. Você me ouvindo aí? Tô. Tô? Tu também tá? Tô. Tu tá me ouvindo? Tô. Tu tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ô filho da puta. Então curte aí. Essa aqui eu compus em Massachusetts. O Nico tá falando uma viagem, tipo, ele tá falando que assim. Isso daqui é uma música que eu compus em Massachusetts. E tá tocando. Pra diminuir o dano da torre e pra aumentar e usa o boost. Thank you. Thank you.